me lembrando de você. Quase um sonho, nada mais. Quanta falta você faz. I just know that I wouldn't let you go. So much love for just one day. So few words we need to say. Na distância entre nós só se escuta o coração. E ainda ouço tua voz dizer pra mim. Esse sonho de amor que eu tanto procurei, despertei com você no coração. Tua voz, teu olhar, nem distância, nem o tempo podem apagar. Nas canções, a verdade é feita de ilusões. Você e eu. A verdade é feita de ilusões.